te dói, mas tem que ser dita. Sempre, sempre. Nem tudo são flores, mas espinhos tem sempre. Força, raça, paz predomina em todas as quebradas, atitude feminina. Agora é nossa vez e não é por acidente. Nem tudo são flores, mas espinhos tem sempre. Nosso compromisso é representar, através do rap, nossa forma de pensar. Drogas, armas, dinheiro, ambição. Cobra não tem asa, não seja vacilão. Quer ganhar o mundo, mas em casa não tem nada. Família vai sofrer, pra você não dá nada. Quem cala, consente, sua moral onde é que tá? Realidade dói, mesmo assim eu vou falar. Sempre, sempre. Realidade dói, mas tem que ser dita. Sempre, sempre. Nem tudo são flores, mas espinhos tem sempre. Sempre de quebrada você acha nós. Em cada canto da favela que coa a nossa voz. Dando ideia certa, mudando seu pensamento. Atitudes e palavras que mudam comportamentos. Sempre mostrando que você tem um valor. E de parada errada, muito nego encapotou. Que na favela as coisas boas superam as más. E na correria da vida o crime ficou pra trás. Justiça ou amor, sempre é o tema, sociedade condena. Nós mostramos a saída, na raça e na coragem, atitude feminina. Na dificuldade, onde é que esteja, sempre quebrando barreiras, mas sem baixar a cabeça. Sempre, sempre. Realidade dói, mas tem que ser dita. Sempre, sempre. É, nem tudo são flores, mas espinhos tem que ser. Meu nome é Marcão. Denominado então, na área pra somar. Marcão com vocês! Querendo detonar, agora vou levar. As minas do atitude tem a manha pra constar. Te considerar, mulheres na rima com clima pra cima que nunca vacila. Tem os mesmos ideais, isso é papo de gente que sabe o que faz. Sou hip hop na veia, na tela do cinema. Então se liga, não trema, mas entra nesse esquema. Os bares da vida, no som do seu carro, no PC ou na lan house. São muitos barracos em várias favelas. O som ligado, pode crer, o rap é o